noite santa de sempre a certeza, Ele é o nosso Salvador. Nações e povos, vinde adorar, ó noite santa. Noite santa, nasceu Jesus, se junte ao coro e venha celebrar. Nações e povos, vinde adorar, ó noite santa, sede. Ooh.